que eu tenho com a vida dos outros? Quero saber de ensaiar minha música pra logo. Ensaia! Agora aqui na vila todo mundo é cantor de rádio. Qualquer dia também vou. E então eu fiz um bem. Nem que fosse a última. Nem que fosse a última vez. Nem que fosse a última. Nem que fosse a última vez. Se a rima liga, liga. Vou de quinta liga. Materite é viga. Foi pra pimiga. De prostiniga. Chiclete te mastiga. Pisa, rima, vida. Vila, da última vez que eu poder escutar o beat que o Samu fez. Nossa aliança fez convite. Do Ali que com chute fit, converse fit. Rebia grid, então não revide. Pra regredir, minhas ideias não se casa. Por isso que eu escrevo lá no quarto da minha casa. É que titique blá blá blá no momento me atrasa. Taca fogo e no final sou só pra brasa. Escutei voz do coração quando gritou meu nome. Diz que ele sempre me escuta e sempre me responde. Tem MC que não fez nada e vive pelo nome. Escutando o headclone no seu headphone. Da última vez que a lágrima descer, vai ser um sinal de vai com Deus pra fazer. Pela primeira vez eu fiz o som que não tivesse data. Pra nunca ser passado e o futuro não me bata. Se ela acha que o coração é de papel, faz o coração com ele e voa pro céu. Ninguém pega esse rap com gosto de mel. Que muita coisa pro papel. Nem que fosse a última. Nem que fosse a última vez. Nem que fosse a última. Nem que fosse a última vez. Nem que fosse a última vez. Expressar sentimento, alegria que nem Charlie Chaplin fez. Um, dois, três, testando mais uma vez. Vários moleque no cric-clac. A fita é a mesma, vê se não esquece. Aperte o rec, só queria mais uma chance. Esse é o lance, essa é a hora. Sem demora, sem demora. Faz a sua cara agora. Senti aquela adrenalina, alegria. Nas antigas, era bolinho de gude, esconde, solta a pipa. Hoje, já tá mais diferente. Não é como era, que nem antigamente. Pula a corda, já não existe mais. Cê tá ligado, agora é polícia e ladrão. Pula telhado. E pela última vez, quero que essa vez seja multiplicada por várias vezes. E que a fotossíntese seja concretizada. E que as árvores tragam oxigênio puro para nossas casas. Aí, o grito agradece, sente o flow. Nem que fosse a última. Nem que fosse a última vez. Nem que fosse a última. Nem que fosse a última vez. DJ Samu, Concha Acústica, Muro Branco, Santa Joana, União da Vitória, São Jorge, Vila Chazone, Castelo, tamo junto.